final 36 da 127, o Kilo Romeo Oscar. Visual com a aero da, na aproximação final da 120. 10 Kilo Romeo Oscar, vento 120 graus, 99, pouso autorizado, pistão 7. Teve pouso no 7, Oscar. A linha Imatex, senhor. Adem, Matheus, comandante. Confio, caso já tenha. Ele chamou o solo? 3217. Escuta, Guarani Copa, número 2. Para Confim, separa da Elvia da Brise, então 3217. Guardando a sua. Solo Zuno 6, taxi via Alfa e chama o 2 Zuno nesse momento, solo. Rotário, Guarano 4, taxi via Alfa e após ingressar na taxiway Delta, vai manter a posição na taxiway Delta aguardando autorização para ingresso na pista. Autorizado decolar, pista no zero, vento 120 graus e trás. Autorizado decolagem, eu tenho 5627. Transição FLOC, aciona 5550, controle 120 decimal 8. Autorizado 340, passa o load 20, saída é a Momo FLOC, primeira curva esquerda, controle 1208, transponder 550. Botão 5, chame pronto, afinamento 3 no quadro. 4 tá na. Para o táxi, o TAN 3145 com 147 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Guarulhos. Direita Indy Alfa, ponte para torre 118.95, altímetro no 0 no 3, tem um bom voo e boa tarde, TAN 3145. Indy Alfa, 1895.013, boa. Escuta o F579 aguardando o número 2, prepara da Eulê da Bridge. O 4, agilizando, gentileza, ingresse via Delta, pista 1-0, prossegue até o pátio de autoridade, está visual com a viatura Follow Me no pátio 6, pátio 612. E agilizando, braço, agora no pátio. Uno, alterna, 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, Uno, 1-3-3-2-5, Uno, 5-4. Mandou o Salvador, boa tarde, chegou 9-3-5, informação, Alfa, desvio da Estrela da Alfa. Gol 1-9-2-5, acione identificação. Autorizada a chegada, bom, siga esse nível de voo 070. Controle da TP 5627 na sua escuta. Atingi 5.2231, mas foi feito um pequeno desvio direito. Passarei 2231, sim. Trip 5627, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 150. Da presente, voo em Aracaju. Está presente Caju, TP 5627. Atingiu 5.2231. Mil pés, ajuste no 0 no 30, autorizado a final ILS. Exploi, reposta, estabiliza localizador. Ok, descendo 2000, fomos lá. El, Leda e depois Leda, vou direto para o bridge. Controle altera, 120, 8, transponda 5557, tá 3217. Ah, essa está 3217 no portão 3, chame pronto, pushback. Tá então vai, obrigado. Zero pronto, está 3145. Está 3145 após o azul ali, mantém para o sistema. Ali mantém 3145. Zero, até bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, bridge. Após intercepta, Zulu 16. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5556, controle 120, decimal 8. Autorizando, confirme mais um outro 360, El, Leda, bridge. Estou na 0, bridge, Zulu 16, era curva direita, pressiona 5516, controle 120, 120. Correto, Webster 79, portão 9, chame pronto, pushback. Alô, 35941 para o pushback posterior, acionamento da remota 04. Tá livre, o trip no pátio 3, chame táxi, trip 5241. Bora para o táxi, 421. Bruno, no 8, decolou ao 21, chame no 20, décima 8, controle, por favor. 208, obrigado, bora. Salvador, muito boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, contato radar, saída da AEL, se manter nível de voo 360. Saída da AEL, autorizar sem restrições, nível 360, Azul 4118. Azul 418 vai manter a proa 160 aproximadamente, 15560, para evitar uma formação mais pesada aqui, ok? Azul 418, sim. Tá, top. 3145, autorizado a decolar, 190, 190, grau de avanço. Descendo 314. Trip 5627. Trip 5627, sim. Gol 1925, está fazendo desvio? Ligeiramente, 5 graus da direita, depois vou voltar para a esquerda novamente. Proa 205 mais ou menos. Ciente, gol 1925. Muito para a copa. É o gol no 399? Afirmo no 399. 399, nível 3620 está autorizado para São Paulo Congonhas, via Perzulu 10 até bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, bridge. Após intercepta Perzulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme Hop. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5562, controle 120, decimal 8. Autorizado a saída da Euleta, decolando 10 com curva direita, nível 360, Ampezulu 10, bridge, Ampezulu 16, BH, transponto 562, controle 20.8, gol no 399. Correto, portão 62, chame pronto, gol no 399. Chamará. Alô, trip 5241 para o táxi, está com 56 de POV, 4 horas de autonomia, alternando o Monte Claro. Comará, externo, 2261. Alfa, ponte pela 2, 118.95, altímetro no 0, no 3, então um voo e boa tarde, trip 5241. Gente, pátio principal, Índia e Alfa, trip Xelá, torre 1895, trip 5241. Confirma. Gol 975, tomando 255. Gol 955, ciente, vai na Proad pelo disponível de voo 050. Pouso no 02861. Os pés ajustam no 013. Bom, não sei se não pode exigir mais 5 milhas para o Brasil. Gol no 925, após o desvio, aguarde a decoração. Gol no 755, desça para 4 mil pés, ajusta no 013. 4 mil. Eu estou 1-0-1-3, no gol 971. 2-4-1, ultrapassei o ponto de espera. 2-4-1, para o ponto de espera. 2231, a ATR da Trip ultrapassou o ponto de espera. Tem condições de pousar isso na zero? Afirmativo, sem o menor problema, senhor. Toca mais à frente lá, sem problema. Sim, obrigado. Nada. Gol no 925, curva direita na proa 250. Direita 250? Vai ter que ser maior então. 280. Ciente, gol no 925. Acho que essas informações isoladas aí ao longo da toda essa informação, né? Gente, Guardião, tá pronto pra iniciar a colagem? Gol no 395, essa é a identificação, para a chegada Mari, desse nível de voo 050. Gol, chegada Mari, número 050, azul 4118, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, obrigado, uma boa tarde, 4118. Da presente, inicia a decolagem quando leva a pista no zero sem interferir com o mesmo. Vento 100 graus, 10 nós e aguarde de referência de comunicação. Aqui, no seu critério então. Da presente, controle do litoral, aguardando o processo. Passaria de 2231, você fala para o 29, chama no 21 da semana, obrigado. 219, vou estacionar. Próxima navegação, vai na proa de Pelo, desça para nível de voo 050. Proa do Pelo 050, 925. Alfa e Juliette após para remota 14. E Juliette Alfa, remota 14, 2261. Como Salvador, boa tarde, canal 01077. Tente da Alfa, autorização Galeão 360. Yes, X-Way, reporta estabilizar localizador. Na 2000, reportarei sinal do S-6755, reportarei estabilizado. Copia 300. Bono 077 Galeão, nível 3620, está autorizado via Peso 10 até ISMAP, Eco Sierra Mike Alpha Papa SMAP, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Lida e após direto Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Aciona 5565, controle 120, decimal 8. 10360, galeão aprovado via preso no 0 até SMAP. Decolada 1-0, com curva direita na da El, Lida Bridge. Aciona 5565, controle 108, gol no 077. Correto, portão 7, chame pronto, pushback, gol no 077. 10-0-7. Coordenar com a equipe do solo, web 5729, após a passagem retaguarda do ATR da Trip. E o mesmo vai parquear na área remota, após estar livre iniciar em coordenação no 9, chame táxi web 5729. Quem vou corrigindo é o ATR da Passarela, ok? Corrigindo o web 5729, ATR da Passarela. No 925, reduza para 1809 e desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 013. Ajuste padrão 2000 pés, reduzindo 809, gol 925. Gol no 755, está autorizado o ILS, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. 755, autorizado ILS, repassar estabilizado. Para atender a altura, melhor manter aqui essa proa, ok? Já tá, vai passar por zona. Ok, Ciente Guardião 06, autorizado para o centro administrativo. Obrigado, estou livrando o litoral, prosseguindo para o CAB Javisol. Ciente não atrás, chegou a informar algum posto. Obrigado. Controle Salvador, 35241, uma boa tarde. Tram 3145, chame Recife 125, décima 1, alterne 13325. 251-3325, tram 3145. 35241, boa tarde, Tubal 200, saída Arbor, sou vigilante. 200 no perfil da Arbor, 5241. Oceano 63 no 4. Tomate, Oceano 63 no 4. No localizador 755. No 755, chame torre 118, decimal 95. No comunicador dele, então vai precisar mais uns 5 minutinhos. No 755. No 755, reporte passando externo, baixando o travador. Bacana. Solicita desvio à esquerda, um pouco à esquerda de Arbor, a ideal é 250. Autorizado 5241. Mantenha a magnética 250, 5241. Azul 4206, boa tarde, identifique, chegada a mar e desça para o 050, ajuste de altímetro no 03, Azul 4206. Chegada a mar e 050, 4206. Recepção do curso do localizador, gol 1925. Chame torre 1 925-2 para pouso, é forte passando stand, baixa travada. Passará, 9-2. 399 para o carro, 69 POB, alterna Galeão com 04 no 2. 99, pátio, Índia e Alfa, com temperatura 118.95, altímetro 10 no 3, então bom voo e boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, com temperatura 0295, bom no 399. Pátio 729 vai seguir o Boeing da Gol, como número 3 agora com temperatura via pátio, Índia e Alfa, quando pronto 118.95, altímetro 10 no 3, bom voo e boa tarde. Padrão 63, 618-95 a 2, ponte de novo. M6210, boa tarde, identifique. Permanece sob vigilância radar após o desvio, voe pro Aditap e desça para o nível 060. Controle, 06, novamente. 4206, prossiga. Desculpa, Guardião 06, já decolou do CAB em direção ao litoral para Ondina. Ciente, reporte final para pouso em Ondina. Ciente. 35241, o tráfego está sendo superado em altitude, sua posição de 3 horas a 7 milhas. Já tem condições de voar Conquista? Sim, vamos procurar a melhor proa aqui, rumo a Conquista 5241. Ali mantém, fica no zero. Ali mantém no zero, vou no sinal não. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro. 1-0, 1-3, reporte estabilizado, ele é. 2013, chama estabilizado, tá pegando. Decolou 42, chame no 20, décima 8, bom voo. Poderia até autorizar se eu soubesse quem é que está modulando. Afirmativo, está autorizado 6210, Prodigo. Zero, Cera da El, Pro de Leda. Zero, vento no deserto de grau, 5. Oceano, Bono 3, 9, 9. Guião 05, Torre 1 no 8, decimal 9, 5. 8895, trato. Corre, comandou o guardião 05. 395, bom trabalho, 395. Voador. Tá usando o GRE? A curva. Você dá pra gente autorizado pro do GRE? Vento 120 graus, 7 nós. Reporte no solo controlado, atente a um banho da Gona Sinova 10. Está presente direto parte do GRE, sem interferência com o 10, solo lá no solo controlado, guardião 05. 2, 69, tem condições de decolar de já. Que fique sob vigilância. A chegada é a Mari, desça para o nível 050. 050, está 390, chegada a Mari, eu vou dizer. Está mudando a frente de Mário, 298, obrigado, senhor.